as pegadas que deixaste bem marcadas. Deixa-me voar. Quero ver, não quero mais ser um mendigo. Deixei de ser, deixa-me viver. Vai da minha história, vai, não tens lugar. Vai, leva as pegadas que deixaste bem mais. Deixa-me voar. Vai da minha história, vai, não tens lugar. Vai, leva as pegadas que deixaste bem marcadas. Deixa-me voar. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Yeah.

Ça va bien? T'as tout bien? Ça vous dit, on sort tous ensemble pour une soirée? Et oui, Radio Arc-en-Ciel organise le 11 février 2023 un bal, le bal de la Saint-Valentin. Une soirée d'exception avec des artistes fabuleux. Carmel Yao canta tributo a Linda de Souza, un hommage à la grande Linda de Souza. Toca e dança, o duo musical da música ligeira portuguesa no top número 1. Un duo musical de la musique populaire portugaise. O grupo 25 de Abril para animar o baile. Le grupo 25 de Abril nous fera danser jusqu'au petit matin. On vous attend tous et nombreux pour cette soirée féerique. Le samedi 11 février à la salle de Montition à Saint-Jean-le-Blanc. Buvette et restauration rapide sur place. Venez nombreux, contamos contigo. Une organisation à Radio Arc-en-Ciel. Vamos ouvir então a voz de Carmo Leal, que daqui a uns minutinhos vamos ter em entrevista para sabermos um pouco mais. E claro que vocês já podem começar a chamar, a telefonar para a nossa secretária. Claro que ela estará cá presente para então responder a todas as vossas questões, mas também começar já a reservar. Claro, podem reservar a sua mesinha para este evento, claro que sim. 11 de fevereiro, a partir das 21 horas, temos então a possibilidade de entrar, de conhecer Carmo Leal, claro que estará presente, os Toque e Dança pela primeira vez na nossa região e depois um bailarico, claro, com o Grupo 25 de Abril. Também para os nossos sócios, a entrada para toda a gente é de 10 euros, mas para os nossos sócios, unicamente 8 euros. Ficam 2 eurinhos para, claro, para botar ali uma coisinha, assim, uma guloseima, assim, umas. Claro que vai haver de comer. Até nem precisas de comer em casa, claro que não, porque haverá bifanas, batatas fritas, moelas, bolinhos e tudo isso. E la planche à partager. Eu e. Muitas coisinhas. Então, anda de barriga cheia que podes encher connosco, claro que sim. Então, claro que vocês podem entrar em contacto com cada um de nós, dos membros do Conselho de Administração, mas nem só, também os nossos animadores podem responder a todas estas questões. Podem telefonar então ao 02-38-43-48-00, na hora em que há os nossos animadores, como eu hoje de manhã, amanhã de manhã, e tudo isso, há sempre gente para cá a responder, claro que sim. Mas também vocês podem então entrar em contacto com a nossa secretária durante a semana, onde vocês também podem ter mais informações com a Anabela, que está cá todos os dias, e responder a todas as pessoas que necessitam então alguma informação ou outra coisa. Está bem? Está tudo assim? Já disse tudo? Pois claro. E agora deixo a música tocar, que vai ser Chuva, Chuvinha. Chuva, Chuva, Chuvinha. pouvez appeler Arc-en-Ciel au 02 38 43 48 00. Grande questão, onde estão teus olhos negros? Vamos saber. Amanhã, por volta das 15 horas, claro que vamos saber. Podem aparecer todos aqueles que são sócios, claro que é um evento para os nossos sócios e para aqueles que os querem se tornar sócios da nossa associação. Então amanhã, a partir das 15 horas, a galete será oferecida a todos os nossos sócios e um acompanhante. É assim, tem que ser, não é, gente? o sócio seu acompanhante e aquele que não é sócio torna-se sócio, claro que sim, por apenas 20 euros, se calcularem bem e vierem a todos os eventos, vocês recuperam os 20 euros, claro que sim. Mas amanhã, então, Fernando Martins estará presente para assim animar e vocês dançarem um pezinho de dança ali juntinhos. Claro que sim, que bem que faz, não é? E uma galete de boa qualidade, claro que sim, porque temos o nosso parceiro, l'Atelier Papy, que será notre partenaire de nos galettes présentes e de uma très bonne qualité. Claro que sim. A qualidade, a guloseima, a música, encontrar os amigotes. Então, o que falta? Nada. 266 Rue du Faubourg-Bagnier, amanhã por volta das 15 horas. Para os sócios e o seu acompanhante e para aquele que se quer tornar sócio. E portanto, claro que sim, porque se assim toda a gente entrar assim, então o sócio vai dizer, então aquele gajo não pagou a cota e vem e eu paguei a cota. Não, não é bem assim, tem que ser para toda a gente igual, não é gente. E claro que ser sócio, minha gente, claro, apenas 20 euros por ano e que bem que faz à nossa associação e nós tentamos sempre fazer com que o nosso sócio seja privilegiado nos nossos eventos, claro que sim, e é importante. Música, e claro, vamos ter que continuar mais. Musiquinha, sim senhor, eu sei, cortei esta do Fernando, mas volta já. O Amor é um Bichinho, de Fernando Martins, já está prontinho para tocar, para vocês se prepararem, arrumar a mesinha ali para o lado e começar a dançar. Música. Alegre não pode ser, sofre, chora e

para responder a esta grande questão, muito obrigada. Senhor Valdemar, que vem te chamar e que está ali para os lados de Chessy e que manda então um abraço a todos os ouvintes da nossa rádio e diz que não sabia como ser sócio, como se tornar sócio. Vamos então esclarecer um bocadinho. Obrigada por esta questão e aqui vamos responder também aos nossos ouvintes que estão do outro lado. Simplesmente, por exemplo, amanhã, se cá vierem, a única coisa que precisamos é simplesmente do vosso nome, endereço e então os 20 euros. Pode ser, tem que ser pago no ato, claro, tem que vir preparado para isso, por cheque também pode ser a dinheiro e tudo isso. E recebe um recibo, claro que recebe um recibo, tudo é esclarecido, não há, como estávamos a falar agora nesta conversa, não há, como é que eu ia dizer, tudo é declarado na nossa rádio, claro que o dinheiro não fica assim num canto, claro que não, e vocês recebem o recibo em como pagou, claro que sim. Depois, durante o ano, tenho a possibilidade de ter sempre um preço mais barato que o do normal. Há sempre um preço mais atraente para os nossos sócios. Não é definido, depende do concerto. Como agora no 11 de fevereiro, são 2 euros a menos. Para o mês de abril temos que ver, ainda contas ainda não foram feitas, para ver quanto é que então esse sócio pode pagar. E depois também, a cada um dos bailes, há sempre um preço inferior. A galete é oferecida no início do ano, que é muito importante. E depois há um momento muito importante, onde vocês também podem participar, onde há um serviço do copo d'água que será também servido nesse momento, que é a Assembleia Geral da nossa rádio. A Assembleia Geral, claro que é importante para vocês saberem como vai a rádio, como vai a nossa associação, e isso é muitíssimo importante. Vocês podem participar, é sempre no final do ano, no primeiro fim de semana de dezembro. Também vocês podem telefonar à nossa secretária durante a semana, deixar os vossos contactos, claro que sim, e caso vocês queiram entrar em contacto connosco, também há essa possibilidade de deixar o mail, de deixar um número de telefone, caso necessite e que seja, que goste de ser, que entre-nos em contacto consigo para lhe dar todos os nossos eventos do ano, claro que sim. Nas redes sociais já está uma agenda, a agenda musical anual para a rádio, onde vocês também podem encontrar todos os eventos da nossa rádio. Também posso repetir, e vocês sabem que então amanhã já é o dia da galete, a galete dos nossos, como é que eu ia dizer, dos nossos sócios, e para aqueles que se querem tornar sócios, claro que é muito importante este detalhe, mas também para o 11 de fevereiro, o baile dos namorados, o baile do 14 de fevereiro, que não calha nessa data, mas calha no 11. O 11 de fevereiro então terão o baile animado pelos Toca e Dança, a homenagem à Linda de Souza, e também depois um baile animado pelo grupo 25 de Abril, que é o grupo que nos faz dançar. Claro que isso é importante. Depois, no dia 22 de abril, será então o grande baile de Revolução dos Cravos. Claro que fazemos sempre homenagem à Revolução dos Cravos. Uma noitada, então, animada pelo grupo Capa Negra e o artista vindo de Portugal, Jorge Guerreiro. Depois temos, comemoramos Dia de Portugal, Dia de Camões, a relembrar o passado da rádio e também o futuro, com os seus fundadores da rádio e outros amigos da rádio. Finais de junho, que já temos a data, claro que 1 e 2 de julho será então a grande festa dos Santos Populares, e no 18 de novembro, o grande baile aniversário da nossa rádio, onde se festejam então os 40 anos da antena e os 37 anos da Rádio Arconselho. Está tudo clarinho? Está tudo? Claro que sim. E muita música, claro que sim. Vamos continuar já com o Leanne Cruz. Leanne Cruz, que nos vai interpretar, então, Há Que Celebrar. Claro, e nós queremos celebrar música. Gente, música. Opa! Claro que há que celebrar enquanto se pode, não é assim? Claro que sim. E vamos então desejar também os parabéns a um dos nossos animadores, Sr. Argemiro, voz que vocês podem encontrar então todas as quintas-feiras de manhã, um programa que já existe há uns aninhos, não é? E então desejamos então ao Sr. Argemiro parabéns, sim senhora. Música, vamos ficar na voz de José Cid. Uma música também já bem antiga e ficamos então recordar também a viver, não é gente? Claro que sim. E ficamos na voz de José Cid, Verdes Trigais em Flor. Oi, oi,

então de ouvir agora mesmo A Cor da Minha Alma, que é A Vida na Mão, de João Lança. João Lança, o filhote então de Linda de Souza. De seguida vamos já continuar com a nossa entrevista, claro que sim. Vamos então começar já a promover e então falarmos um pouco do nosso bailarico, sim senhor, a nossa noitada do 11 de fevereiro, claro que temos que começar já a preparar um pouco. E um dos, estávamos a falar já um bocadinho, temos os 25 de Abril que vai nos pôr então a dançar, temos os Toque e Dança que vem de Portugal e temos uma lindíssima voz, esta lindíssima voz que dá então tributo à Linda de Souza. E como estávamos também a falar há bocadinho, também há o nosso concurso para aqueles que querem cantar nessa noitada, têm que se inscrever no nosso mail da rádio arconciel.iota@gmail.com. Inscrever, dar então a música, o nome e o seu telemóvel para ficar inscrito e ganhar a entrada para esta noitada. Música, claro que vamos já, e conversa, claro que vamos conversar um pouquinho com Carmo Leal, que vem já de seguida falar um pouquinho conosco. Olá, muito bom dia. Bom dia, Cristina. Tudo bem? Está tudo. Muito obrigada de se disponibilizar e uns dedinhos de conversa aqui, então, para preparar aquela noitada que já falamos, a noite do 11 de fevereiro. Prontinha? Sim. Pronta, sempre? Sim. Sempre. Carmo, qual foi esta ideia, assim, de um dia se dedicar à música, porque nem só o tributo à Linda de Souza faz parte do seu repertório, mas também outra música, não é? Sim, esta ideia de começar a entrar na música já vem desde pequenina, porque, pronto, eu tenho uma família que tocava concertinas, viola, cavaquinho, e havia sempre música popular. E esse bichinho de começar a cantar foi depois de eu emigrar com 17 anos para a França. Estive lá 10 anos e já cantava nas associações com os meus amigos, tudo na brincadeira, não é? E depois, quando eu voltei para Portugal 10 anos depois, foi quando eu decidi gravar uma música ou duas para mim, para eu me ouvir mesmo. E quem gravou foi meu colega Alexandre Faria, tinha uma editora chamada Produções Alexandre Faria. Claro, quem não conhece o Alexandre. Vá lá, e foi aí que saiu, que gravei, e ele gostou. E o bichinho, então, ele é que me deu esse bichinho, porque ele disse-me: epá, tu tens uma voz, tu não queres gravar um CD? E eu disse: eu gravar um CD. Mas na altura eu andava com as obras em minha casa, andava a construir uma casa e não tinha possibilidades de estar a gravar um CD, que ficava sempre um bocadinho caro. E ele disse-me: não te preocupes, a gente entende-se. Eu disse: ok. Foi a minha gota, a minha abertura, a ponta meada, como eu costumo dizer. E pronto, a partir daí gravei o CD. E sempre gostei muito de música, não é? Foi uma coisa, uma paixão que já nasceu comigo, penso eu. E tem, uma linda voz, que era pena, claro, que era pena ficar no fundo de uma gaveta e não ser explotado, não ser passado nas rádios e cantar e subir ao palco, seria pena, não é? Mas esta conotação, a Linda de Souza, como é que veio esta ideia? Assim, esta ideia veio porque, assim, em 69, foi no ano que eu nasci, meu pai emigrou para a França. E eu tinha pai uns 7, 8 anos, ele veio para Portugal 5 anos depois, e tinha pai uns 6, 7 anos. Meu pai, quando tínhamos desfolhadas em casa, porque eu sou filha de lavrador, e somos 9 irmãos, então quando haviam desfolhadas em casa, meu pai metia os giradiscos a tocar com um disco. E tinha lá esta música, Uma Se Chorava, em Mala de Cartão. De um lado era Uma Se Chorava, do outro lado era Mala de Cartão. E desde aí comecei a adorar estas músicas. Mas eu nem por sombras me passava pela ideia que um dia vinha a gravar, a fazer-lhe um tributo e chegar onde cheguei. Bom, mas adorava muito e já andava sempre a cantarolar. Em França, quando eu comecei a cantar nas associações, assim, entre colegas, entre amigos, eu punha-me a cantar esta música assim, na brincadeira. E disse: pá, tu cantas bem isto, isto é uma música bonita da nossa Linda de Souza. E pronto, persegui sempre nessa onda um bocadinho, até que o meu quinto trabalho, um editor também esteve a falar comigo e disse-me: neste trabalho vamos gravar dois temas da Linda Souza. E fui, gravámos três. E quando eu gravei Mala de Cartão, a moça chorava, Não Te Cases, Solteirinha, foi aí que pronto, foi lançado o CD, foi bastante, bastante vendido, onde o Nel Monteiro foi a São Bentinho da Porta Aberta, no Jerez, e então naqueles coisas, né, que se vende CDs e as cassetes, ele ouviu a minha voz e diz ele assim: olha, a nossa Linda Souza regravou de novo, relançou outra vez a Moça Chorava em Mala de Cartão. E foi quando ele se aproximou e pediu a música que estava a tocar da Linda Souza, e eles disseram: não é Linda Souza que está a cantar, quem está a cantar é Carmo Leal, né? Marido Carmo, porque na altura eu gravei 5 CDs com o nome Marido Carmo. E ele disse assim: epá, será que é Marido Carmo que eu conheço? E foi, até falou com a Júlia: epá, se que será? E então ele mostrou-lhes: é Marido Carmo. Foi quando ele me ligou, onde nós entramos em acordo, e propôs fazer um tributo à Linda Souza. E quando ele me propôs isso, para mim foi uma alegria, por um lado. E por outro lado, eu disse: pá, isto será que eu posso? E ele: claro que pode, tudo se pode. E que a voz que tem é tão parecida, não, é até pena não fazer isso. Claro. E eu disse: então será um prazer. E pronto, e assim foi. Eu gravei um tributo à Linda Souza e para mim foi um orgulho, né, poder fazer. Quando o meu pai ouviu esse CD gravado por mim, um tributo à Linda Souza, eu cheguei à beira dele, pus-lhe a música, a Mala de Cartão, e o meu pai olhou para mim e disse assim: tu gravaste o CD e a Linda Souza está a cantar? Eu disse: não, não é, sou eu. E meu pai disse: é bem confundível. Há várias pessoas que me dizem que tinha a voz parecida nessas duas músicas, é muito parecida para ela. Claro que sim, e na verdade tem aquele bocadinho de voz. É verdade, é verdade. Muito bem, e parabéns. Tenho uma última questão. Teve oportunidade, sim, de encontrar e ver e dizer à Linda o que fazia? Não, não tive a oportunidade de estar com ela, mas tive a oportunidade de falar com ela em direto no programa de José Figueiras, na RTP Internacional, e ele fez-me a surpresa de me pôr a falar com ela pelo telefone, onde ela me deu os parabéns, que tinha uma voz excelente, e também foi muito direta, e gostei muito da forma dela, que ela disse-me mesmo diretamente na televisão: dou-lhe os parabéns, você tem uma voz excelente, interpreta muito bem, mas também lhe digo, se não gostasse e se não estivesse assim como onde está, se não gostasse, né, também lhe diria, não hesitava. E só fico contente de ser sincera. E conversámos um bocadinho, gostei muito de falar com ela. Não tive a oportunidade de a conhecer. O meu pai conheceu-a, mas eu não, porque eu só fui com 17 anos para a França. O meu pai que esteve lá, né, em 69 até aos anos 70 e qualquer coisa, e pronto. Muito bem, parabéns, parabéns por este percurso e de dar esta voz, que lindíssima é, mas também tenho esta oportunidade de também ter gravado algumas músicas suas originais, não é assim? Sim, sim. Eu nos meus primeiros 5 trabalhos com o nome Marido Carmo gravei vários temas meus. Em cada CD tinha sempre 3 ou 4 temas meus originais, e os outros eram de outras pessoas, né? Onde eu gosto muito de cantar, então gravei. Foi quando, como eu estava a dizer, depois do Nel Monteiro me propor, então quis-me trocar o nome, em nome de Marido Carmo, vim para Carmo Leal, porque ele diz-me que eu era muito leal. Era muito direto, muito franco, eu ri-me com isso, nunca mais esqueceu essa cena. E pronto, e gravei 8 CDs ou tudo, não é? Gravei 8 CDs, o meu último saiu em 2020, princípios de 2020, foi quando entrou o Covid, e me está por explorar como deve ser, não é? Mas vai-se explorando agora já estas coisas a funcionar muito bem, e pronto. Mas tenho o prazer de dizer que tenho a média de 24 músicas, letra e música minha. Muito bem, parabéns, e então no dia 11 de fevereiro vai ter a oportunidade de mostrar cá a nossa comunidade de Orleans, então, e mostrar e dar a conhecer, sim senhor, o seu talento em palco com os nossos ouvintes, não é? será um prazer muito grande poder estar aí e poder cantar as músicas, fazer uma homenagem à Linda Sousa. E será um prazer também poder apresentar minhas músicas e o povo conhecer um bocadinho para essa zona. Será maravilhoso. E só digo já muito obrigado por este convite, porque me é uma honra poder estar aí nesse dia. Obrigada a nós e damos então encontro dia 11 de fevereiro na sala de Montição, onde vocês então vão poder então o tributo, mas também nos dar a conhecer um pouco mais. Deixo cá uma última palavra no nosso auditório e então até o 11. Eu o que deixo é que sejam sempre assim, tragam sempre as músicas da nossa terra para todo lado que possam, espalhem o máximo, que haja bons ouvintes, de bom ouvido da música tradicional portuguesa, um bem haja e tudo bom. E daqui até lá, um beijinho muito grande, Carmo Leal, para vocês todos. E obrigado pelo convite. Obrigada, que fica também o nosso abraço e vamos então a dar espera aos nossos ouvintes, dar um grande encontro no dia 11 de fevereiro na sala de Montição, onde também estará o Toque e Dança, e o 25 de abril. Uma grande família. Um muito obrigado, um beijinho muito grande, então. Obrigado e boa continuação. Obrigado. E ficamos então com a nossa entrevista de hoje, Carmo Leal, onde vocês também podem encontrar todo o seu trabalho através das redes sociais, onde a Carmo Leal também está com este nome de Carmo Leal. Vocês podem encontrar através das redes sociais e nós, cá, a Rádio Arconcel, também tem a oportunidade de partilhar o seu trabalho. De seguida vamos ficar com Não Te Cases, na voz de Carmo Leal, a música então da Linda de Sousa, e ficamos já com o seu trabalho. Até já. Deixa-te ficar assim, não deixa de ser menina. Enquanto são namorados, a vida pra gente é bela. Quando se apanham casados, é melhor nem pensar nela. Não te cases, não te cases, não te cases, solteirinha. Não te cases, não te cases, não te cases, solteirinha. E deixa-te ficar. Não te cases, solteirinha. Não te cases.

tu és louca por mim e afinal como é que eu vou saber se te defendes de tu? E fazes por manter inviolável teu mundo. Posso duvidar? Como é que eu sei? Só a mim que tu pensas. Como é que eu sei? Se não me dás sinal. Como é que eu sei? Por trás dessa indiferença tu és louca por mim, afinal. Louca por mim e afinal. Mi niña bonita, mi dulce princesa, me siento en las nubes cuando tú me

Chiquinho lindo, lindo Chiquinho. Não olhes para elas que fico a pensar que esse teu sorriso afinal é do mundo. Não te vás embora, fico a sonhar. Chiquinho lindo, lindo Chiquinho. Anda cá ao bairro para ver-te passar. Bate à minha porta e deixa um sorriso. Que esse teu jeitinho faz-me sonhar. Quando a noite chega e está pronta a trovar, vestido de chita. nas costas um chá, nas costas um chá, nas ruas da aldeia, toda a gente espreita para te ver passar. Só tenho uma pena, oita morena, que tu não me queiras para ser o teu par, para ser o teu par, o teu namorado, e dançar contigo com todo cuidado. Menina formosa, tu és uma rosa, e cansar contigo vai ser respeitado. Só por ti eu troco a vida, dou-te a lua para mim, és tudo. Teu olhar viajante nunca o vou perder, és a luz mais brilhante. Eu já fiz o tu. Cuida bem dela, eu já sei que tu vai cá.

Aproveitar cada momento, sou muito mais teu fã. O homem que te protege, contigo vou all in. Estou ready para o Gary Vier e tu sabes que eu até sonho acordado. Quero ser mais do teu namorado. Vou fazer de ti. I'm not afraid to die.

Traz a janela com o meu caramelo. Menina, estás à janela, mas não vais ficar muito tempo. Está frio, claro que não. Para mim, já é tempo de ir embora, claro que sim. Um beijinho muito grande e muito obrigada a todos aqueles que participaram, mas também aqueles que por cá passaram esta manhã. Sempre bom vos ver por cá. Ainda é tempo, claro que ainda está tempo em se tornar sócio e estar presente amanhã. Como dizia há bocadinho, um evento especial para os nossos sócios, onde a Rádio Arconselho, o Conselho de Administração, oferece então a galete e um copinho, sim senhora, amanhã, a partir das 15 horas, à l'Espace Arc-en-Ciel, no 266, Rue du Faubourg Bagnier. Permaneçam e estejam cá presentes para os nossos sócios, mas também para aquele que se torna sócio. Somente um sócio acompanhado de um não sócio terá oportunidade de partilhar este momento connosco. Muito obrigada. Obrigado também ao Fernando Martins, que estará connosco presente para animar o bailarico, sim senhora, um momento agradável e música. Claro, a doçura, a música, a amizade, é isso que vai estar presente amanhã. Beijo grande, abraço, então, até amanhã. Tchau! Yeah.

Contacte já 02-38-62-6479 ou por e-mail rpg.internacional@orange.fr. Saiba mais no nosso site www.rpg-internacional.fr. Recebe o Sporting de Braga, o segundo na tabela. O líder Benfica vai aos Açores jogar com o Santa Clara às 6. O capitão da equipa da Luz fica de fora. Otamendi está a cumprir castigo depois de 5 cartões amarelos. Relato para ouvir na Antena 1 quando forem 5 da tarde nos Açores, 6 horas em Portugal Continental. A seguir, às 8:30 da noite, outro jogo grande. Fico para ouvir o Vitória de Guimarães Porto. Sérgio Conceição conta com praticamente toda a equipa. Só ficam de fora por lesão. Evan Nilsson e Zaidu.